camisa aqui? Qual é essa camisa aqui? Porque eu gosto de música, ué. Gosta mesmo? Gosta mesmo? Gosto, ué. Gosta quanto? Não, gosto de música. Manda o primeiro single. Primeiro single, fala. Qual foi o primeiro filme do Brasil? Que ano que foi? Que ano não? Que mês que foi? De que ano que mês? Fala o RG. Eu não sei, cara. Fala o seu playboy de merda. Ai, cara, não. Essa gente tá falando normal, cara. Fala da sua vida, meu irmão. Cara, essa pessoa me tá de cara.